Vem. Na moral, band bom, a banca é nossa. Vem. Filosofia não é temporário, não é moda. Vem. Band bom, embale na nossa. Vem. Conosco, não há quem possa. Vem. Os nosso balanço tira qualquer um da fossa. Vem. Original na harmonia, no compasso da nota. Vem. Pra quem é xerox, eu sei, incomoda. Vem. Negros e brancos de mão dadas, nossa Vem. Proposta. A minha levada traz a paz da sua Vem. Revolta. A gente viaja, mas aqui ninguém Vem. É nóia. Brian Jaga desabafa agora. Ah, pode chegar ladrão, sem nóia, sem treta, sem revólver, certo? Tirando uma onda, filosofia de rua é a cara, a banca é nossa. Então, chega mais, vamos trocar uma ideia. Bem-vindos à rua, essa é a nossa turma. Mas e aí? Pode acreditar, curta esse som. Que mexe comigo, que mexe contigo, ladrão. Pode crer que é bom. Veja, fique atento e não se esqueça. Esse mundo é cruel. Entre a terra e o céu, tudo tem o seu limite. Então, chega mais, está feito o convite. Pegue os camaradas e caia na gandaia. Mas tome cuidado, não dê mancadas, toma uma breja. Numa festa, cada uma mina. O resto não interessa. Se você não sabe o que fazer no skate, a rapaziada que é esperta, ladrão, junto de si. A gente saia de casa com aí. Seus camaradas. Faça o sinal da cruz, meu irmão, e caia na gandaia. Eu quero é curtir a vida, esquecer os problemas, tá para a vida. Eu quero é curtir a vida, esquecer os problemas, tá para a vida. Para a ferida. Canhoto, é assim que os manos me chamam. Mãos pro alto, se preparem, porque eu estou chegando. Ronco, cês boca, tudo original no motor. Uma rodinha cromada, segura que vem bala. Chega cês, deixa o tanque do carro. Vou dar um rolê pra me divertir. É assim que eu faço, eu colo na quebrada e pego os camaradas, faço o sinal da paz. E vou pra farra. Do lugar sem treta, sem gambé, que beleza. Sem exceção, sem punição, a banca é nossa, ladrão. Mas aí, o espaço é seu, diz aí o Glicinho. Pode crer, preto canhoto, que é bem por aqui. Sabe como é, a vida é do jeito que a gente quer. Eu vivo sempre assim, olhe pra mim. Com tanta tristeza no mundo, a gente vive acuado. Mas estamos aqui, sangue bom, e esse é o recado. Eu quero é curtir a vida, esquecer os problemas, tapar a ferida. Eu quero é curtir a vida, esquecer os problemas, tapar a ferida. Tapar a ferida. Não deixe não o mundo se destruir em suas próprias mãos. Cada segundo é precioso, preste atenção. DJ Mason, que bom, diz pra mim como é que é então. Faz aquela colagem do Duke Jam e a nação. Mas se você demorar, eu não vou te esperar. Pois eu vou sim, pra qualquer lugar. Depressa se despeça, pois não sabe quando vai voltar. Pois eu vou pra qualquer lugar. Aqui o Glissi, compositor e intérprete. Se o rolê é positivo, pode contar comigo sim. Mergulhe em seus sonhos, viaje a fundo. Curta esse momento, aproveite cada segundo. Eu falo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Aproveite sem medo de viver a sua vida. Viva, se ligue bem no meu recado. As minas e os manos aí, muito cuidado. Eu quero é curtir a vida, esquecer os problemas, tapar a ferida. Eu quero é curtir a vida, esquecer os problemas, tapar a ferida. Tapar a ferida. Tapar a ferida. A banca é nossa. A banca é nossa. Sangue bom. Acabou de mergulhar na filosofia de rua.